Está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, toda quinta, das 7 às 9, mandando ver aqui na Rádio Comunitária Campeche. Água Morta, da Ira e Elba Ramalho. Uma música sobre aquela que não vale nada. São tantos sob o céu vão mil, o chão metálico abriu, caminho hostil ao velho rio, lama e vergonha turbando o ar. Água morta invadiu o corpo pleno do rio, viu um horizonte de lama, vulcão de lama em Mariana, com pé inteira se viu. Água morta impediu a flora beira do rio, aos ribeirinhos da pesca, do banho d'água, do gole d'água, da pura água eximiu. Antapiau, piracanjuba, pico macaco, muriqui, tatupia, pandira, lambari, papa terra, pia pinha, doce surubi. Este é o Muqueca de Siri. De janeiro, está circulando por Floripa a Rádio Cicleta. Viva Aldir Blanc. Agora, a Anelise Assunção com Rapping Hood. Passando a vez. Fora Bolsonaro genocida. Desperdicei o meu coringa, eu vou baixar minha trinca e vou sair da mesa. Eu vou meter um salto alto e desfilar na avenida pagando de princesa. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez, eu tô passando a vez, é, eu tô passando a vez. Minha cerveja esquentou, minha batata já assou, cansei dessa conversa. Eu truco, você pede seis, já vi que não é dessa vez que eu vou fazer a festa. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez, é. Eu tô passando a vez. Se o valete pede o naipe, caiu, o rei de paus caiu, não ficou nada. É, a minha última carta tá na mão, dama de copas pra virar essa jogada. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez, eu tô passando a vez. Quem não tem um as na manga vai tentar uma seguida, eu já ganhei a lança. Vivendo, aprendendo a jogar, o melhor é se adiantar, pois quem não blefa, dança. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez, eu tô passando a vez. Desperdicei o meu coringa, eu vou baixar minha trinca e vou sair da mesa. Eu vou meter um salto alto e desfilar na avenida pagando de princesa. Eu tô passando a vez, passando a vez. Minha cerveja esquentou, minha batata já assou, cansei dessa conversa. Eu truco, você pede seis, já vi que não é dessa vez que eu vou fazer a festa. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez. Passa, passa três vezes, quantas mais quiser passar. O tempo passa, esse passeio tem hora pra acabar. Eu passo a bola, eu passo a roupa, eu passo os dias a cantar. O passista na passarela, passa a vida a sambar. A paciência no seu passo, o descompasso não tem vez. Mas se tropeço no cadastro, é hora de apertar o laço. Eu passo a ré, eu passo o pente, eu passo a vida numa boa. Passarinho que gorjeia, eu passo a vida à toa. Eu tô passando a vez, pra mim já chega. Tá embaçado, cateado com essa nega. Já baixou a trinca, eu tenho o coringa. Posso ir pra cima e mostrar minha ginga. Passa que a piscada pode ser uma resposta pra uma carta escondida esperando uma proposta. Passa a bola e deixa o tempo passar. Passando roupa, passa o dia a cantar. O samba está na passarela, passa a vida a sambar. A paciência em seu passo é a ciência de passar. E assim o dia passa e aviso pra vocês, quem muito deixa passar não vê passar a sua vez. E eu tô passando a vez. Eu também tô passando a vez, Annelise. É. Quem vai? Eu tô passando a vez. Passa a vez pra mim, que eu tô passando a vez também. Eu tô passando a vez, eu tô passando a vez. Arroba. Porque a Caciri nas redes sociais. Ellen Oléria. Assim. Dominiana. Sim. Rádio Comunitária Campeche 98.3. Ela quer saber de cartografia. O olho cósmico, o mundo atual. Botânica, moda, macenaria. Defesa pessoal, ecologia, fofoca, bolsa e o canto da gia. Escatologia, fada, diversas posologias. Ela diz que isso é matéria-prima. Ela me faz sofrer, ela me faz chorar. Ela diz que é pra eu relaxar. Isso não é brinquedo, ela já tem talento. Diz que

Noriel Vilela. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É um flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Este é o famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Vou de cuca cansada, só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love. É o 16 toneladas. Antônio Carlos e Jocafe Cabalu Erei. Este é o Muqueca de Siri que vai lá toda quinta, das 7 às 9, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Um salve para Criciúma, Rosana na escuta, Renata na armação, Verani, Presidente Prudente. Muqueca espalhado, Muqueca que é o programa mais ouvido na Cova Funda. Valeu, Zé Klein. Valeu, Cândido. Toda quarta, essa carrapeta tá ligada no Latinos, Cozinha Bar, Rio Tavares. Mandar um salve pra galera do Rio Vermelho. Natália, Ná, Joe, Bruno. Everybody no Smoking Brasa, a Tata tem café. Casa Duca, Chaputaria. Aqui não tem jabá, tem irmandade, valeu. Depois dessa vem ele aí, Preto Zica, Red Rock, com sandália de prata. Vocês estão vendo quem tá aqui? brasa. Faz um barulho fora esse rock. É de rock. E aí, São Paulo? E aí, bebê? Vamos, Davi. Preto fica que eu também disse assim, mó fica mais fica que eu também disse assim. Preto fica que eu também disse assim, mó fica mais fica que eu também disse assim. Quando der bonitão, escuta guitão, não mal com chave. Tô sendo por você e calculando seu cara sentado. Ficaram cego, minha meta toma seu lugar. E tá venosa, venenosa, via jugular. Eu não quero tá na pele dos que levem trás, nem imaginar. Sou Maria desse rapaz, salve, mas. O tuta meu assim me disse, negar dinheiro é o correio, não fala tolice. Que nem moleque, vixe, pavorou. Mas o resultado é consequência que o mestre falou. É tudo peixe, ou é como peixe. Alastra e arrasta até que nada do nada me resta. O tuta meu me disse que o chicote estala. Inimigo da risada da sua bala, não só para a sala. Como se fala uma bala, escolha a sua. Comenta o fracasso do palhaço e pena a luz da lua. Que já uma nua atua na sua mente. Faz você achar que o azar é só mero presente. Aquela treta do passado se torna recente, remanescente, dificilmente sai da guerra ciente. É deprimente, inocente, não olha pra frente. Em cada mente o pensamento desinconsequente. Foi indecente, quente, é simplesmente quem? Simplesmente são vários e vários doentes. Agora sim, vem comigo. Preto siga, tu também eu disse assim. Mal fica mais, nega, tu também eu disse assim. Preto siga, tu também eu disse assim. Mal fica mais, nega, tu também eu disse assim. Preto siga, tu também eu disse assim. Mal fica mais, nega, tu também eu disse assim. Preto siga, tu também eu disse assim. Mal fica mais, nega, tu também eu disse assim. Aí é com vocês, né? Aham. Só querer, só fazer, só tocar. Caraca, mano. Based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova, but it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this, because this is the bossa nova. Based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova. Because this is a kind of Latin rhythm. Thank you. ouvimos no lado A do Muqueca de Siri, Taíra e Elba Ramalho, Água Morta, falando sobre Mariana e o que procó que a Vale causou por lá. Annelies Assunção com Rapping Hood, Passando a Vez, Ellen Oléria, Geminiana, Giovana, Giovana é com E, Quem Tem Carinho Me Leva, Noriel Vilela, 16 Toneladas, Antônio Carlos e Jocafe, Cabaluerê, Sandália de Prata com Ed Rock, Preto Zica. No fundo estamos ouvindo The Juju Orquestra, Kind of Latin Rhythm. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, ao vivo aqui no Eco Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, que transmite em 98.3 MHz há mais de 22 anos. Essa quebradeira é uma exceção desse programa, que não costuma tocar música em inglês, mas enfim, é instrumental, é norte-americano, mas é muito bom. Você tem uma ideia para um programa de rádio? Mora no Campeche, Rio Tavares, Morro das Pedras, nos arredores da rádio. Entre em contato conosco. Tem tudo no site radiocampeche.com.br. Tem lá o manual do programador. Você tem uma pequena empresa, trabalha de forma limpa, é um pequeno produtor, quer apoiar a rádio também, custa R$250 apenas o semestre. Aí tem algumas questões que também estão lá no site, tipo não pode indústria automobilística, coisa que destrói o planeta, nem discurso de ódio, nem campanha para Bolsonaro, proselitismo qualquer natureza. E então, se você gosta do nosso trabalho, quer cooperar, quer também se filiar e meter uma playlist, R$50 de anuidade, entre em contato conosco também. Você faz sua playlist, coloca sua voz na rádio aqui no, quando fica rolando o DJ Random, de repente rola também o seu conteúdo. No final desse programa de hoje tem uma brincadeira com reggae e dub, três músicas daqui da ilha. O lado B começa com uma querida amiga do Rio, Laura Laguber, cantando em francês, galera. E o lado B vai terminar com uma cantora catarinense, baseada na Europa, faz tempo já, também cantando em francês ou franco-português. Enfim, esse é lá pra frente. No lado B também tem o brother monstro lá do Rio, Roger Hit, El Matador. Tem Madu cantando Tom Zé, Fernando Abreu com Chico Sainz, Silva interpretando Marisa Monte, Marisa Monte interpretando Cartola. Tem Romã com Roberta Sai do Groove, tem tudo isso aí. Vamos quebrar com essa aqui. Juju Orquestra. @Muqueca de Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q-U. Meu amigo Richa, feliz localizado lá no Rio de Janeiro, 021. But it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this. Toda quinta, sete da noite, tem Muqueca de Siri ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campeche. Isso aí. 11 da manhã de domingo tem o repeteco do programa. Só. Nossa confusão, pra gente ser um só, o outro ser xodó. passe, cheire, faça tudo o que puder. Cuide, aceite, aproveite, seja o que Deus quiser. Ame, beije, abrace, cheire, faça tudo o que puder. Cuide, aceite, aproveite, seja o que Deus quiser. Tudo que você pediu. Nossa confusão, pra gente ser um só, do outro ser xodó, acabou-se choro e solidão. No teu beijo tudo é sempre manhã, leveza e cheiro de romã. Eu sei, entre parênteses, na mira. Me chamo Queca de Sirina, Rádio Campeão. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Enquanto eu vou andando, o mundo gira e nos espera numa boa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem. Estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Enquanto eu vou andando, o mundo gira e nos espera numa boa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem. Eu sei, eu sei. Thank you.

12 regras de conduta, conduta para os nervosos. Essa é a história de El Matador, homem que já foi das FARC, da milícia e da PM. Acredita em sua própria justiça. Ele diz que se arrepende, mas não consegue parar. Uma vez mais, olha aí, de frente à la cerveza. Valeu, monstro. Chupião, sonho e la iglesia. Um suspiro, amém. Aleluia, mano. Outra vez mais, depois de outro tiro. Um ombro amigo, eu vou a buscar. Já é tarde. É, o matador precisa voltar para casa, pois amanhã é dia de orar. É dia, chegou. Me aplico um castigo, porque sei que sou meu pior inimigo. Um amigo do Charlie Brown, ele mesmo, Benito de Paula, com Rodrigo Veloso, o infalível Zé. Lançamento. de um barco à vela, vapor em direção ao sol. Olho novamente agora eu, sou o meu menino no varal. Não há diferença nem sentença, indo em direção do sol. Anos de Benito de Paula, agora Madu e Júnior Tolstói interpretando de Don Zé, esquerda, grana, direita. Arroba Moqueca Siri, toda quinta, 7 da noite, ao vivo no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Francisco França, Nação Zumbi, e Fernandinho Abreu. Tudo isso no Moqueca de Siri de hoje. Cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas. submundo, bandidaço. Comando de comando, submundo, classe média. Comando de comando, submundo, camelô. Comando de comando, submáfia, manicure. Comando de comando, submáfia de boate. Comando de comando, submundo de madame. Comando de comando, submundo da TV. Submundo deputado. Submáfia aposentado. Submundo de papai. Submáfia da mamãe. Submundo da vovó. Submáfia criancinha. É, submundo dos filhinhos. Na cidade, sangue quente, na cidade, maravilha, mutante. Escopeta de shortinho, algodão. Cachorrada doentia do Joás. Cachorrada doentia São Cristóvão. Cachorrada doentia Bom Sucesso. Cachorrada doentia Madureira. Cachorrada doentia da Rocinha. Cachorrada doentia do Estácio. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Marginal é informática, metralha, subiuza, equipadinha com cartucho musical de batucada digital. Gatilho de disquete, marcação, pagode funk de gatilho, marcação de samba lance com batuque digital. Na subiuza e musical de batucada digital. É, meio batuque, inovação de marcação pra pagodeira, curtição de falação de batucada com cartucho subiuza de batuque digital, metralhadora musical. Marcação e invocação pra gritaria de torcida da galera. Chinelo sem camisa, carregando subiuza, equipadinha com cartucho musical de batucada digital. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Ei! Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus. Si j'avais pas de salé, mes haricots, pas d'abri pour mon pédalo. Pas de toit sur ma cabane, pas de miel sur mes bananes. Si mes carottes étaient cuites, si mon chien était un âne, mes idées avaient des fuites. J'en serais pas découragé, pas en détresse. Parce que dans ta caravane, c'est moi qui suis la princesse. Sur le dos, oh, oh, oh, oh. Si t'aimes plus mes échos, ah, ah, ah. dans ton pédo dos, on va laisser mon temps rouler. Do B do Muqueca de Siri ouvimos Laura Laguber, Lavin Rose, Du Groove com Roberta Sá, Romã, um beijo pra minha mãe que adora Romã, Fruto dos Bruxos, Silva, Eu Sei, Namira, Marisa Monte, Saboa, Esta de Cartola, Roger Hit, HITZ, El Matador, Rodrigo Veloso, Veloso com dois L's e Z, com Benedito de Paula, o Infalível Zen, lançamento, Madu com Júnior Tolstói, Esquerda, Grana e Direita, de Tom Zé, Fernando Abreu, Chico Sainz, Nação Zumbi, Rio 40 Graus. E no fundo estamos ouvindo a catarinense Bia Krieger, Mesaricô. Começar a terceira parte do programa com Andréa Dias e Cabroeira. Vai e volta. Uma música sexy. Depois tem Tássia Reis e Flora Matos. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Você está ouvindo uma frequência comunitária 98.3 MHz. Rádio Comunitária Campeche, radiocampeche.com.br. Um abraço pro meu amigo Cacá Beltrão. Segura que no final tem reggae dub. Viajando, cantando e compondo, recompondo e descompondo com nós, dando pontos. Caminhando, assoviando e pensando, repensando e dispensando sem nós. Thank you. gente transpira e pira, gira, vira, vai e volta. O universo transborda e a gente entorna e borda, deita, rola e goza. Eu vou, sol na cuca encalorou, nas costas do Brasil, ao som do mar e do amor. Viver é inevitável, seja como for. Ame, doe, cresça e floresça, mude, pule, cria, apareça. Lá em casa pra tomar um cafezinho. Esses cabra do cabroeira. Porque o universo conspira e a gente transpira. O universo gira, conspira, gira, a gente transpira, vira, vai e volta. Vira, gira, o universo vira, transborda e a gente torna e vem, borda, vai e volta. E desce, sobe, e vem, e vai e volta. E vem, vai, vai, vai e volta. E foi, e foi, e foi, e foi. Tocar no seu radinho

fumeiro e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade assim faz ruer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me vi triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz ruer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que vivo triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Amor, na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência, e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando um sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é um pulsar constante, de quem muita mão na vida com sinceridade. Às vezes penso que o tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, nunca que eu tenha nessa vida mais desilusão. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver.

Severina chique-chique que montou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Garoto, filho de Zé Bagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho na boutique. Dias com Cabroeira, Vai e Volta, Tássia Reis no seu radinho, versão, edição do DJ Zala, Clara Matos, Água de Coco. Thank you very much. Thank you very much. Now we like to play regional composition. It's soul samba. Aí começaram as releituras. Jorge do Peixe chegou antes com Nação Zumbi, agora cantando Que Nem Giló, de Gonzagão, Luiz Gonzaga. 1,99, o tic-tac do meu coração. Kleber Albuquerque, Esquadros, a versão Ska. Da música de Adriana Calcanhoto. E Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, do meu grande brother, queridão Magu, Sérgio Sofiati, junto com André Abujanra, interpretaram de Genival Lacerda, Severina Chique Chique. No fundo estamos ouvindo Chinese Man, nosso samba. Na sequência, espaço para música local, dub, reggae, Zabeba, Quebec, Dub Floripa com Jesus Ragaman. Guardado em um baú, meu litoral e colar de miçanga. Toda quinta, 19h. Isso aí! Tem Muqueca de Siri, aqui na Rádio Comunitária Campeche. 98.3 FM Floripa, sul da Ilha da Magia. Só. Zabeba. Você conhece a guarda do Ibaú? Precisa. Para descansar, botar os pés pra cima, rede balançar. Eu ralei a semana inteira e agora eu tô de bobeira. Sexta-feira, fim de tarde, tchau patrão. A caranga na piscina, eu vou de bozão. Eu pego a prancha e meu violão. Eu vou à praia, vou amarradão pra surfar. Oh yeah. Encontrei um tesouro guardado em um baú, vale mais do que ouro. Minha riqueza é grande, minha riqueza é grande, oh. Minha riqueza é grande, minha riqueza é grande. beira do rio vai rolar luau. Zabeba lá na foca, segura o astral. Eu vou de barco pelo canal, vou pela trilha no fumaçal. Na boca do vento, nos mares do sul, beijo na menina, minha riqueza é pura, minha riqueza é pura. Na boca do vento, nos mares do sul, beijo na menina, minha riqueza é pura. Minha riqueza é tu, minha riqueza é tu, minha riqueza é tu, guarda, guarda do baú, guarda, guarda do baú, minha riqueza é tu, guardada em um baú, minha riqueza é tu. Guardado em um baú. Dizer que não, mas levou meu coração. Foi de forma ilegal, não teve permissão. Não tem problema não, não tem problema. Se todo dia fosse assim, um sorriso de uma fim, reluzente como um sim, pra quem sempre teve não. Não tem problema não, não tem problema. E é só, você nunca sai de cena, que a gente não vai ter. Sou meio louco, se boto fé eu posso ir mais além. Fala lá pra ela que eu chapei o coco, ilha da magia não tem pra ninguém. Curte aê, meu litoral, você é minha praia. Eu sou a tua onda, eu sou a tua onda de manhã. Meu litoral, você é minha praia. Eu sou a tua onda. Vibe bomba geral, meu litoral, você é minha. Mares de Iemanjá banham, que revigoram, enquanto o tempo fecha e aquela nuvem chora, abençoado na chegada e quando vamos embora. Ver só faz sentido, seguir num só sentido, não é o teu sentido, expressar o que tem sentido. Não se ilude com essas banalidades, sentir-se em casa sem propriedade, e nas quebradas com propriedade. Periferias são que pulsam a cidade, e o nosso povo como é que tá? Quer imunidade, não se infectar. Filhos com fome, cadê a ética? Feijão com arroz, mesa poética. E o nosso povo como é que tá? Tá precisando desconectar, agradecendo ao Pai Oxalá. Povo Rastafari lhe chama de Jah. Somente a ti eu irei me curvar. Ragamuffin do guerreiro, favor respeitar. Não contrario as leis da física e espontaneidade na minha química. Bem-vindo ao mundo, a minha lírica, nessa ultrapassagem sempre empírica. Essa doutrina está cheia de ratos, poucas ideias manipulam os fatos. Judas ou julgas tipo Pôncio Pilatos, vida de artista sempre pagando pato. Subversivo quer falar de amor, seu ódio impossível vem com opressão. O teu discurso nunca me enganou, o teu santo é de barro de vagabundo. Pular de miçanga, lágrimas de Nossa Senhora. Os mares de Iemanjá banham, que revigoram, enquanto o tempo fecha e aquela nuvem chora, abençoado na chegada enquanto vamos embora. Pensando ao Pai Oxalá, povo Rastafari, me chama de Jah. Somente a ti eu irei me curvar. Ragamuffi do guerreiro, favor respeitar. Estreita física e espontaneidade na minha química. Bem-vindo à minha lírica, nessa ultrapassagem sempre empírica. Agradecer ao Felipe a presença aqui no estúdio, brother. Poucas ideias manipulam os fatos. Judas ou julgas tipo Pôncio Pilatos. Esse foi o Muqueca Tirim de hoje. Arroba a Muqueca Tirim nas redes. Muqueca com U e Q. Eu sou Felipe, toda quarta tô no Latino, toda quinta tô na Rádio Campestre. O teu santo é de barro devagar. Tá precisando desconectar. Valeu, até a próxima. Carinho office conectar. Canações rubro negra. A natureza isso é que tá. Bora, Bolsonaro, genocida. Marielle presente.